Ficheiro 106, página 854. Um estalido sonoro e repentino vindo do altar calou todos os sussurros e gerou uma movimentação geral por toda a parte, enquanto os homens pegavam nas armas que haviam deixado no soalho. Outro estalido, um barulho de algo a rasgar-se e a cobertura de pele oleada que cobria a janela deu lugar a uma rajada de ar limpo e frio, além de alguns flocos de neve em redemoinho. Sassenach, Claire, estás aí? A voz baixa que vinha da janela fez-me pôr de pé, momentaneamente esquecida de Rupert. Jamie? Ouviu-se uma exclamação coletiva de alívio em meu redor e o ruído estridente de espadas e escudos sendo largados. A nova claridade que vinha de fora foi obstruída por um instante pelo volume da cabeça e dos ombros de Jamie. Ele desceu, sem esforço, do altar, a figura recortada contra a janela aberta. Quem está aí? Perguntou, olhando em volta. Dougal, é você? Sim, sou eu, meu rapaz. A tua mulher e alguns homens. Viu os malditos ingleses em algum lugar aí fora? Jamie emitiu uma pequena gargalhada. Porque acha que eu entrei pela janela? Há pelo menos uns 20 deles no sopé da colina. Dougal emitiu um ronco de insatisfação vindo do fundo da garganta. Os miseráveis que nos separaram do grosso das tropas. Estou encurralado aqui. Assim é, oh meu querido. Se amar atado. Ao reconhecer uma voz familiar no meio daquela loucura, o meu cavalo empinar o focinho com um sonoro relincho de boas-vindas. Silêncio, seu tolo, disse Dougal bruscamente para o cavalo. Quer que os ingleses nos ouçam? Não creio que os ingleses o enforcassem, observou Jamie serenamente. Quanto a saberem que vocês estão aqui, não vão precisar de ouvidos se tiverem olhos. A encosta lá fora está lamacenta e as vossas pegadas são bem visíveis. Dougal lançou um olhar em direção à janela, mas Jamie já abanava a cabeça. Não adianta, Dougal. A parte principal das tropas está a sul e Lord George Murray foi ao seu encontro. Mas há os poucos ingleses do grupo que enfrentamos e que ainda estão deste lado. Um bando deles perseguiu-me colina acima. Esquivei-me para o lado e arrastei-me de bruços pela erva até à igreja. Mas acho que ainda estão a vasculhar a encosta. Estendeu a mão na minha direção e eu tomei-a. Estava fria e úmida do contacto com a erva, mas fiquei feliz só de o poder tocar, de o ter ali a meu lado. Veio a rastejar? E como planeava voltar a sair? Questionou Dougal. Pude sentir Jamie encolher os ombros. Inclinou a cabeça na direção do meu cavalo. Pensei em irromper daqui para fora e passar por eles em disparada. Eles não sabem do cavalo. Isso talvez causasse perturbação suficiente para Claire conseguir escapar. Dougal esboçou um trejeito. E eles arrancá-lo-iam do cavalo como uma maçã madura. Pouco importa, disse Jamie secamente. Não vejo como todos vocês se poderiam esgueirar daqui em silêncio, sem que ninguém os notasse, por mais barulho e confusão que eu provocasse. Como em confirmação das suas palavras, Rupert soltou um gemido agudo junto à parede. Dougal e eu caímos de joelhos de imediato ao lado dele, seguidos por Jamie mais devagar. Ele não estava morto, mas tampouco estava bem. As suas mãos estavam frias e a respiração era acompanhada de um chiar. Dougal murmurou: Estou aqui, Rupert. Fica quieto, companheiro, logo ficarás bem. O chefe do clã Mackenzie rapidamente tirou a sua própria manta, dobrando-a como uma almofada, que enfiou debaixo da cabeça e dos ombros de Rupert. Um pouco erguido, a sua respiração parecia mais fácil, mas um toque sob a sua barba revelou-me manchas úmidas na camisa. Ele ainda possuía algumas forças. Estendeu a mão e agarrou o braço de Dougal. Se nos vão encontrar, de qualquer modo, dá-me uma luz, pediu arfando. Para que possa ver o teu rosto mais uma vez, Dougal. Estando muito perto de Dougal, pude sentir o choque percorrê-lo perante essas palavras e as suas implicações. A cabeça virou-se abruptamente na minha direção, mas obviamente não conseguia ver-me o rosto. Murmurou uma ordem por cima do ombro e, após alguns sussurros e movimentações, alguém cortou um punhado da palha do telhado, torceu-o formando uma tocha e acendeu-o com uma fagulha de sílex. Queimou rápido, mas forneceu luz suficiente para que eu examinasse Rupert enquanto os homens tentavam cortar uma longa lasca de madeira das vigas do teto para servir como uma tocha mais duradoura. Ele estava branco como a barriga de um peixe, os cabelos pegados de suor, e uma pequena mancha de sangue ainda era visível no grosso lábio inferior. Havia pontos escuros na lustrosa barba negra, mas sorriu-me debilmente quando me curvei sobre ele para verificar de novo a pulsação, mais superficial, mas muito rápida, com batimentos irregulares. Afastei os cabelos da sua testa e ele tocou na minha mão em agradecimento. Senti a mão de Dougal no meu cotovelo e sentei-me sobre os calcanhares, voltando-me para o fitar. Eu fitara-o assim, uma vez, sobre o corpo de um homem mortalmente ferido por um javali. Ele perguntara-me na ocasião: ele pode viver? E vi a lembrança desse dia cruzar-lhe o rosto. A mesma pergunta estampava-se de novo nos seus olhos. Mas desta vez, uns olhos vidrados de medo pela minha resposta. Rupert era o seu melhor amigo, o parente, que cavalgara e lutara ao seu lado direito, como Ian fizera por Jamie. Desta vez não respondi. Rupert fê-lo em meu lugar. Dougal, disse ele sorrindo, quando o amigo se inclinou ansiosamente sobre si. Ele cerrou os olhos por um instante e respirou o mais fundo que pôde, reunindo forças para o momento. Dougal, repetiu abrindo os olhos, não te lamentes por mim, companheiro. O rosto de Dougal contorceu-se à luz da tocha. Pude ver a negação da morte aflorar-lhe os lábios, mas conteve-a e afastou-a. Sou teu chefe, meu amigo, esboçou com um sorriso trêmulo. Não podes dar-me ordens. Irei lamentar a tua perda, sim. Agarrou a mão de Rupert, inerte, sobre o peito, e ficou a segurá-la com força. Ouviu-se um riso fraco e chiado de Rupert e um novo acesso de tosse. Bem, chora por mim, se assim o quiseres, Dougal, suspirou ao terminar. E fico contente por isso. Mas não podes sentir pesar por mim enquanto eu estiver vivo, pois não? Quero morrer às tuas mãos, Mokaraid, não às mãos de estranhos. Dougal sofreu um sobressalto e Jamie e eu trocámos olhares horrorizados nas suas costas. Rupert, começou Dougal por dizer, com voz desamparada. Mas Rupert interrompeu-o agarrando-lhe a mão e sacudindo-a delicadamente. Tu és o meu chefe, companheiro, é esse o teu dever, sussurrou. Vamos, falo agora. Estou a sofrer, Dougal, e gostaria de acabar com isto. Os seus olhos moveram-se nervosamente, pousando em mim. Pode segurar na minha mão enquanto parto, senhora? Pediu. Gostaria muito. Não parecia haver mais nada a fazer. Movendo-me devagar, sentindo como se tudo aquilo fizesse parte de um sonho, tomei a grande mão de pelos negros entre as minhas, apertando-a como se pudesse transmitir o meu próprio calor à carne cada vez mais fria. Com um grunhido, Rupert soergueu-se ligeiramente sobre um dos lados e levantou os olhos para Jamie sentado junto à sua cabeça. Ela devia ter-se casado comigo, rapaz, quando teve escolha, disse Rupert com a respiração ruidosa. És um palerma. Mas faz o melhor que puderes. Um dos olhos fechou-se numa piscadela significativa. Falo por mim, rapaz. Os olhos negros giraram de volta para mim e um sorriso derradeiro propagou-se pelo seu rosto. Adeus, bela rapariga, disse a meia voz. A adaga de Dougal penetrou-o sob o esterno, direta e com firmeza. O volumoso corpo sacudiu-se com um espasmo, voltando-se de lado com uma golfada de ar e sangue. Mas o breve som de agonia veio de Dougal. O chefe do clã Mackenzie permaneceu paralisado por um instante, os olhos fechados, as mãos cerradas em torno do cabo da adaga. De seguida, Jamie levantou-se, segurou-o pelos ombros e afastou-o dali, murmurando alguma coisa em gaélico. Jamie olhou-me, eu assenti e estendi os braços. Ele conduziu Dougal delicadamente até mim e eu acolhi-o, enquanto nos prostrávamos, os dois, no chão, comigo a abraçá-lo enquanto ele chorava. O próprio rosto de Jamie estava banhado de lágrimas e eu podia ouvir os breves soluços e suspiros dos outros homens. Pensei que era melhor que chorassem por Rupert do que por si próprios. Se os ingleses realmente viessem no nosso encalço até ali, todos nós seríamos enforcados por traição. Era mais fácil chorar por Rupert que se for em segurança. O caminho abreviado pela mão de um amigo. Eles não vieram em momento nenhum na longa noite de inverno. Aconchegámo-nos uns contra os outros, junto a uma única parede, sob mantos e chales, à espera. Dormitei por espasmos, reclinada no ombro de Jamie, com Dougal curvado e silencioso do outro lado. Creio que nenhum dos dois dormiu. Antes se mantiveram em vigília a noite inteira, sobre o corpo de Rupert, imóvel sob a sua própria manta drapeada, do outro lado da igreja, do outro lado do abismo que separa os mortos dos vivos. Falámos pouco, mas eu sabia o que pensavam. Perguntavam-se, como eu, se as tropas inglesas teriam ido embora, reunindo-se com o grosso do exército na casa Callander, mais abaixo, ou se ainda vigiavam do lado de fora, esperando a aurora antes de atacar, com receio de que alguém na minúscula igreja escapasse, tirando proveito da escuridão. A questão foi resolvida com a chegada dos primeiros raios de sol. Ei, aí na igreja, saiam e entreguem-se. A ordem veio do sopé da colina, com um forte sotaque inglês. Houve uma agitação entre os homens no interior da igreja e o cavalo, que dormitava num canto, ergueu a cabeça bruscamente, bufando de surpresa com a movimentação próxima. Jamie e Dougal trocaram um olhar, como se tivessem planeado aquilo juntos, levantaram-se e ficaram imóveis, ombro a ombro, diante da porta fechada. Um sinal da cabeça de Jamie mandou-me para os fundos da igreja, de volta ao meu refúgio atrás do altar. Outro grito, vindo do lado de fora, foi recebido com silêncio. Jamie sacou a pistola do cinto e verificou a carga, descontraidamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Apoiou-se num dos joelhos e preparou a arma, apontando-a à porta, ao nível da cabeça de um homem. George e Willie tomavam conta da janela nos fundos, as espadas e pistolas a postos. Mas o mais provável era que o ataque viesse da frente. A colina, atrás da igreja, subia de forma muito íngreme, quase não deixando espaço entre a encosta e a parede da igreja para um homem passar. Ouvi o ruído de pessoas no terreno enlameado que se aproximava da porta e o leve retinir de armas brancas carregadas à cintura. Os passos estacaram a alguma distância e ouviu-se de novo uma voz mais perto e mais forte. Em nome de Sua Majestade o Rei Jorge, saiam e entreguem-se. Sabemos que estão aí. Jamie disparou. O barulho da detonação dentro da igreja foi ensurdecedor. Devia ter sido muito impressionante lá de fora também. Eu podia ouvir os sons apressados de uma rápida retirada, acompanhada de imprecações abafadas. O projétil abriu um pequeno buraco na porta. Dougal aproximou-se de lado e espreitou pelo buraco. Raios! Disse num murmúrio. Há um bando deles. Jamie lançou-me um olhar. Depois cerrou os lábios e concentrou-se no recarregamento da pistola. Claramente os escoceses não tinham qualquer intenção de se render. Igualmente claro era que os ingleses não tinham nenhuma vontade de invadir a igreja, considerando que as entradas podiam ser facilmente defendidas. Pretenderiam deixar-nos morrer à fome? Certamente, o exército das Terras Altas estaria a enviar homens para recolher os feridos na batalha da noite anterior. Se chegassem antes dos ingleses terem a oportunidade de trazer um canhão para atacar a igreja, poderíamos ser salvos. Infelizmente, havia alguém a pensar do lado de fora. Ouviu-se de novo o ruído de passos e, de seguida, uma voz inglesa, pausada, carregada de autoridade. Têm 1 minuto para sair e render-se, avisou. Depois atearemos fogo à palha. Olhei para cima, totalmente apavorada. As paredes da igreja eram de pedra, mas a palha do telhado arderia em poucos minutos, mesmo estando encharcada de chuva e neve. E quando o fogo tivesse alastrado, lançaria uma chuva de labaredas e brasas fumegantes que nos engoliriam. Lembrei-me da terrível velocidade com que a tocha de palha torcida queimara na noite anterior. Os restos carbonizados jaziam no chão, junto ao corpo coberto de Rupert. Uma terrível recordação à luz cinzenta do amanhecer. Não! Gritei. Miseráveis! Malditos! Isto é uma igreja! Nunca ouviram falar em santuário? Quem é? Perguntou uma voz incisiva do lado de fora. É uma mulher inglesa que está aí? Sim, gritou Dougal, saltando para junto da porta. Abriu-a, de par em par, e gritou para os soldados ingleses na encosta mais abaixo. Sim, mantemos uma senhora inglesa prisioneira. Ateiem fogo ao telhado e ela morre connosco. Ouviu-se uma explosão de vozes no sopé da colina e uma movimentação repentina entre os homens na igreja. Jamie virou-se para Dougal com uma expressão ameaçadora. O que é a nossa única hipótese? Sibilou Dougal em resposta. Deixa que eles a levem em troca da nossa liberdade. Não lhe irão fazer mal se souberem que é a nossa prisioneira, e resgatá-la-emos quando estivermos livres. Saí do meu esconderijo e aproximei-me de Jamie, agarrando-lhe a manga da camisa. Aceita, disse com urgência. Dougal tem razão. É a nossa única possibilidade. Ele olhou para mim com um ar de desamparo, raiva e medo misturados no seu rosto, e sob tudo isso, um traço de humor diante da ironia subjacente à situação. Afinal de contas, sou uma assassinar, reconheci, percebendo a ironia. Ele tocou no meu rosto ao de leve, com um sorriso melancólico. Sim, Modbine, mas tu és a minha Sassenach. Voltou-se para Dougal, aprumando os ombros. Respirou fundo e fez um sinal com a cabeça. Está bem. Diga que a sequestramos, pensou rapidamente, passando a mão pelos cabelos. Na estrada de Falkirk, ontem, ao final da tarde. Dougal assentiu. E sem mais delongas, deslizou para fora, pela porta da igreja, um lenço branco erguido, bem acima da cabeça, em sinal de trégua. Jamie virou-se para mim, a testa franzida, olhando para a porta da igreja, onde os sons de vozes eram audíveis, embora não pudéssemos distinguir o que diziam. Não sei o que lhes há de contar, Claire. Talvez seja melhor fingir-te em tal estado de choque que não consegues falar. Talvez seja melhor do que inventar uma história, porque se descobrirem quem tu és. Parou, de repente, e esfregou a mão com força contra o rosto. Se descobrissem quem eu era, seria Londres e a Torre de Londres, certamente, seguida por uma rápida execução. Mas, embora os panfletos tivessem feito grande alarde sobre a bruxa do Stuart, ninguém, ao que eu sabia, havia descoberto ou publicado o facto de a bruxa ser inglesa. Não te preocupes, tranquilizei-o, percebendo a insensatez da observação, mas incapaz de pensar em algo melhor. Coloquei a mão sobre a manga da sua camisa, sentindo o pulso acelerado. Irás resgatar-me antes que tenham oportunidade de descobrir alguma coisa. Achas que me irão levar para a casa Callender? Ele acenou com a cabeça, recuperando o autocontrole. Sim, creio que sim. Se possível, procura ficar sozinha perto de uma janela, logo depois do anoitecer. Será quando te irei buscar. Não houve tempo para mais nada. Dougal esgueirou-se, de novo para dentro, fechando a porta cuidadosamente atrás de si. Está feito, disse, olhando de mim para Jamie. Nós damos-lhe a mulher e poderemos partir sem ser molestados. Nenhuma perseguição. Ficamos com o cavalo. Precisaremos dele para Rupert, disse-me, como se me pedisse desculpa. Tudo bem, respondi-lhe. Olhei para a porta com o seu pequeno orifício negro, onde a bala a atravessara, o mesmo tamanho do buraco no corpo de Rupert. A minha boca estava seca e engoli com esforço. Eu era um ovo de cuco, prestes a ser colocado no ninho errado. Hesitámos os três diante da porta, todos relutantes em dar o passo final. É melhor eu ir, disse eu, tentando controlar a minha voz e as minhas pernas trêmulas. Vão perguntar-se o que nos demora. Jamie fechou os olhos por um instante, assentiu, depois deu um passo na minha direção. Acho melhor desmaiar, Sassenach, disse ele. Talvez assim seja mais fácil. Inclinou-se, pegou-me nos braços e carregou-me pela porta que Dougal mantinha aberta. O seu coração batia com força contra o meu ouvido e eu podia sentir o tremor dos seus braços enquanto me carregava. Depois do ar abafado da igreja, com os seus odores de suor, sangue, pólvora e excrementos de cavalo, o ar frio e limpo do começo da manhã tirou-me fôlego e aconcheguei-me junto a ele a tremer. As suas mãos apertaram-se com mais força sob a dobra dos meus joelhos e ombros, rígidos como uma promessa. Jamais me deixaria ir. Meu Deus! Soprou uma voz num sussurro. E então alcançámo-los. Perguntas incisivas, respostas murmuradas, o afrouxamento relutante das suas mãos quando me colocou no chão. De seguida, o ruído dos seus pés afastando-se pela erva molhada. Eu estava sozinha, nas mãos de estranhos.